백으로 o outro menino não, foi pra casa. Não foi pra nada. É, vamos pensar agora, não vai dar dinheiro. Tira meu cupom, não consegue. Ó, tem um colete, não. O Zecino, mas não pensei. A gente tinha um colar no Oha. E a barra, você é sábio. Um bicho sa. Oh, a gente. O no quai, a gente não me vitima a casa. Oh, o asma não me aquece. A esse sé. E aí, a bíblia. Mas um colar no Oha, cura nessa obra toda. Não sei. E aí, bibi. Não, não me lembro. Não me lembro. E não é desse. O cara não foi a bar, como um dia, you know. E bem que me aí é fé. O bar, o fone mesmo. Tu tá, tá? Pode obrar. Se você não me ajuda, baby, fé. Fé, um cara não bar. Nesse juice, o honey é fã no aqua. Não, o fone mesmo é fé. A big criticism be. It's a mimic decision, they say, so bar. Yet in a cocoano, mimic me a casemini piacotadi. Oh, let us say I'm funny near my uncle. Because me or some sabah have you. Put down in tea. Or some sabah have you. It is a awkwardness on my eye. A chill with my castle, oh, or if I see on any common disnaco, actually, I be in tea, a chain of a sabah. Oh, never mind. No. Let's say, dear, you're the nearman of Crabble Manor, and I saw one cut out of the choir. They say, Emma, Procopera, and Colano Sucra, psychological, and about for two of them. And so say, I think, yeah, Jay, Dakana, Adia, yeah, Baby, I'm a cocoa, since you are, see. You corner, say, I can kind of say, yeah, yeah, the choir, dear, and say, this is a whole number. Intended to be so bad. No, I'm friendly. That was only good. Because maybe I come here. Não vou ficar, não vou. Mas aí a dia é, é bem aí a gente, mas pessoal, bom ponto, não colar nada. Mas a gente não ouve o que é, já suma, vou continuar bem. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Ilanda. Ilanda é o doutor. Ele é o doutor. Ele é o doutor. Ele é o doutor. Ele é o doutor. Ele é o doutor. Ele é o doutor. Ele é o doutor. Ele é o doutor. Ele é o doutor. Ele é o doutor. We are the one here, a cow. Yeah, Quabba. Oh, hey, hey. Check out a movie. Check out a movie. I am on my own. What about premiere? Yeah. Hey, me that's it. Okay. Hey, me plan it. That's it. Me go out. Hey. Yeah, we say hi. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Ah, the Yaka saying, I don't miss it. Hannah Moko, what's it say? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm What flow was it to do a cast once I'm pretty far? On that, I was a little bit. Nobody was fine. Well, I thought somewhere I was going to say suspicious. Eh? What's that going in the yard? You must go through your cast one. What flow would be about Coso? There was a bomb to Ghana. What's your father's got over Kai Ghana? It will be a Jenny Ghana because of course I have a crazy, I'm crazy. Look at my man. Yeah. Let's have quite a lot. What was your movie? I'm talking about. I'm saying that. The way you're cooking. Oh, fine. I had it. What? But when we were home, we were here. It was fun. The one take it time. I'm not fighting. I'm fighting. I'm fighting. I'm there. I'm not quite. Yeah, we're here. Where are you? I'm not sure if you're a good person. I don't know. One more year to get a move and yes, I done. Come for my high. Now, see, the bad were mini faster or Padilla Tremua. Only extra 1 year. No, for your damn, Mamma, I'm going. Oh, Mom, you're correct. If there a crashy crowd, then will you crowd to crashy crash? May I have ferry? Mother, I'm going. And then we wish to go crashy crowd, my ferry. Anyway, come on, I'm still going. I'm going to go to the house. Or tell me why here, I said 2 years no. Or tell me why here, yes, that is the same too. In the woman there, you are used to get to die there. Ah, so. don't know if I did. If you tell me, I'm going to go to the house. What about Bohono? I'm not stretch your first five. At the mine, oh, you know, you don't know, you don't know, you don't know, you don't know, you don't know, you don't know, you don't know, it's well, because you have to come and say, I'm from a phone, I'm going to meet a meter. I'm going to phone. I don't want to meet and I told them, or they have a ball. So I see all came with your car of the San Tiano, or did they are, which are best of some 20 billion. Nina McCartell, who can say, and that's all for the muscle. No, I'm quite, I don't know, fine. It's one could be more. I'm a captain, and that woman who's also the milk went from to that man, if he ever comes. I'm a car, do I, Bermoon? I can't. It's a video I was told to say, Papa, on Kata. Where do I come and send in a banana? Or say, I was there. I was what? Or two months than I had told him the chance there. Who's a year beyond and come from a foot answer? So the amount 400 and 500. Another year be about to soon, you know. Now, or be who for ban, not be up to have to more extra. I got to be up to your money. It's a lawyer. Oh, eh. Me bala from me chama de rotre nada me remo u fobia o meu do que nina mano tava você me na me tu dia ele me tira mamá de nada na minha bala u tu no dia ele me fica nina abe mamá e o anyo no mamá 18 19.5 so bem vai 19.5 quando dia não me dia o nibio ho e tinha babi ajma o ia sua sinto isso daí e ba me na ba. No, I swear to God. Parabola, yeah.

I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. said, I'm going to go to the camera. I'm going to go to the camera. Thank you. Get you. I didn't even hear you, but I don't know any. There is an answer if you are. I'm sorry, but... There is sorry, I'm not sure what you said. I'm sorry. What? I said, I didn't say. My man, no. I mean... Hey! Hey, baby. Hey, baby. I don't know.

That's it. I'm going to go to the hospital.

Morina video. Morina. Thank you.